224, de volta a pista 1-0. Certo, destinação, chame tudo. 198, decimal 95, de acordo. 979, passa de zona 7-0, chama agora o centro, Recife, 31, chama 125, decimal 1, externa 123, decimal 8, boa viagem. Quatro, nós somos Poderia confirmar se esse voo é regular para a gente? Não, não é regular não. É um voo esporádico. Gente, chama o controle de Salvador, 1920-718. 308, Amorante. Boa noite, ASA 847, está cruzando 2000 na PUC. ASA 847, na casa radar, tudo a via 4390, sai da PUC. Pelo menos via 390, PUC 84. 7, na Comunhão 70, Cana 900, Recife, frequência 125, decimal 45, Oceano 12685, Goiás. Após estar pedindo para 2010, então as fotos devem para o campeonato de passar as regras para o Bissoca. 129, vista para 1.510, o Paulo Vitor vai para a pista 1.7. Por a partir do 4, autorizado a linha Mandir, Sistema 7. Passo 5, libere-se para a direita, à esquerda, sem freio Lima, e obtenha o sinalizador para estacionamento no portão 08. Azul 2774, autorizando decolar, sistema 7, 120 graus, 07. Azul 2774, obrigado, uma boa noite. Autorizado no 260, Santo Lima, a 2774. 1, 1, 2, 3, 8. Passat 1, Lima, mais até 18 também. Reforço para o endereço.